Following message is a public service announcement brought to you by your friends. PM e Salgado. Oh, you didn't know? Ooh. Yes! What? Yes! What? Hey, yo. Todos bem-vindos a mais um episódio do Tretas, dizem eles. Eu sou o Paulo Martim e aqui comigo está a minha amiga Salgado, do Wrestling.pt. Ora bem, esta semana vamos falar sobre as notícias mais recentes, como o Rusev está lesionado e o Sheamus poder vir a fazer parte dos Tartarugas Ninja, e também para fazer a antevisão do Elimination Chamber desta semana. Fiquem por aí e divirtam-se. Olá! Olá! Isto soa tão gay. Ah, então o Sheamus vai estar no novo filme dos Ninja Turtles. Não era o CM Punk? Parece que sim, mas acho que o Sheamus fica melhor como o rato por causa da barba dele. Não, mas é que, tipo, mas é porque ele vai fazer. Tu, em off, por acaso, estavas-me a dizer isso, CM Punk. CM Punk num dos podcasts... Ah, ou foi num dos podcasts do Colt Cabana, ou foi numa das Comic Cons. Ele disse mesmo que estava a tentar... Tinha tentado arranjar um papel no novo filme. E que não tinha... Ainda não sabia se tinha conseguido ou não. E pronto, Sheamus está lá. O que é engraçado, porque há uns meses atrás, apareceu a notícia, corriam rumores que o Sheamus ia estar no filme. E eu achei a notícia tão disparatada que não liguei nenhuma. E agora parece que é verdade. É, foi por causa do Will Turn. Ixi! Eu não gostei do primeiro, portanto, também não estou interessado em ver o segundo. Mas não gostaste agora, do primeiro? Agora que o Sheamus vai lá estar, se calhar vou ver. Não, não gostei. Não gostaste? Só aquele momento emocionante no elevador? Eu não tenho... O Michael Bay a mim não me convence. Não tenho... Quem? Não me lembro assim nenhum filme... Michael Bay. Eu vejo filmes, não sei quem são os gajos. Pronto. Eu estou a falar de diretor. Realizador. Ele não me convenceu com os Transformers, eu não... Vi o Teenage Mutant Ninja Turtles 1 e... Não me disse nada, é que fiquei mesmo... Ah, está isto... E depois a Megan Fox não sabe atuar, não sabe representar, portanto... A Megan... Ah? Sim, a Megan Fox não sabe representar, desculpa lá, ela não é credível. Não interessa, está lá o que interessa. Eu sei o que é que interessa e é exatamente por isso que ela lá está... Mas pronto. Uma pessoa tem que se distrair de vez em quando. Eu não estava a pensar em ver este filme, mas pelos vistos vou ter que ver. Agora está lá. Porque tu és mesmo um fã do Sheamus. Não, mas é curiosidade. Eu gosto quando eles aparecem em filmes e assim... Mentira, eu só não vejo os filmes da WWE Studios. Porquê? Porque não parecem bons. O Sino Evil, ou o que era, foi fixe. Eu vi o Sino Evil. Por acaso gostei. Não foi, exatamente. Era quando na altura, quando ele saiu. Eu via na altura e ele estava a fazer o todo do Main 19, que já agora foi a melhor promoção que eles alguma vez fizeram de qualquer filme que alguma vez tiveram. Porque ainda hoje, não sei quantos anos depois, nós ainda nos lembramos do Main 19. Epá, mas é que é todos os anos, a 19 de maio, há sempre alguém no Twitter ou qualquer coisa que diz Main 19. Epá, excelente promoção. Excelente. De WWE Studios só vi o Sino Evil e o Marino. E eu odiei o Marino. Achei aquilo ridículo. Porquê? Epá, a história não era nada de especial. Eles como atores não me estavam a convencer. Via-se mesmo que eram aqueles filmes de ação. Pá, mesmo de sábado à tarde, só para passar o tempo, só para encher. E depois era tão estúpido em algumas cenas. Ixi, não vi. Então era o John Cena, querias o quê? Pois, não tive paciência. Acho que foram os únicos de... Superman of Marines. Ok. Sim, vá, já passou. Esta semana tem sido cheia de notícias. Atualizadíssima. Epá, cala, não me digas nada. Até quarta-feira à tarde, estava a ser a semana mais lenta do ano. Estava mesmo super lento, não saíam quase notícias nenhumas, nem sequer entrevistas assim minimamente interessantes, nada para onde lhe pudesses pegar. Na quarta à tarde, assim que eu acabo de pensar nisto, umas horas depois, tal, Ring of Honor para Destination America. E o mundo explode. Literalmente. E pronto. Tem sido notícias non-stop até agora. Isso da Ring of Honor na Destination America ainda não percebi, mas pronto. O que é que não percebeste? Não percebi. Que a Destination America. Já me enganei no nome daquilo. A Destination não era conhecida, supostamente. Vai para lá a TNA, leva para lá visualizador, a telespectadores. Ai meu Deus. E agora está lá Ring of Honor, que vai tirar o lugar à TNA. Bye, bye. Bye. Isso não está confirmado. Bye. Isso não está seguro. Não está seguro. Só. É assim. Pelo que eu percebi, pelo meu entendimento desta história toda, que pode estar errado ou pode estar mal interpretado, a Destination America ou a Discovery, não sei, uma das duas, quer cancelar a TNA. Já tomou essa decisão. Eles tinham uma cláusula que lhes permite em setembro dizer tchau. Deus! Tchau! O televisivo vai acabar agora, portanto, tchau. Eles têm um contrato de anos, mas têm uma opção no contrato em que em setembro podem lhes dizer adeus se quiserem. Podem sair do contrato. E eles tomaram a decisão de o fazer. Só que depois de terem tomado essa decisão, também tomaram a decisão de mudar a TNA para as quartas. Portanto, eles... Pode-se ver que as coisas não estão ainda definitivas. Eles ainda estão a mudar de ideias em algumas coisas. As coisas ainda podem mudar. Sim, a Ring of Honor foi para a TNA. Isso pode ser um mau sinal. Como pode não significar nada. Agora até setembro ainda muita água vai passar por baixo da ponte. Ainda muita coisa pode mudar. Portanto, nem sequer vale a pena nem entrar em pânico. Nem começar a desejar a morte ao Meltzer, como eu já vi muitos fãs da TNA fazerem. Nem começar a fazer festa. Nem há fãs da TNA? Calma. Sim, há. Como já vi muitos fãs anti-TNA a dizerem, pá, não vale a pena, não vale a pena nem fazer festa, nem começar já a mandar maldições, não vale a pena. E ainda é muito cedo, ainda estamos em maio, daqui a pouco junho, isto é em setembro, calma, gente. Ainda temos o SummerSlam pela frente, primeiro. Isso é fora do baralho, isso não interessa a ninguém. Não, a sério, as pessoas estão a estressar-se bastante por uma coisa que ainda pode não mudar. Ainda pode não mudar, ai que estúpido. Ainda pode mudar. Portanto, não. Pá, não se estresse. Eu já vi tudo. Eu ontem, na quarta-feira, quando saiu a notícia do Ring of Honor, houve ali 2 ou 3 horas de Twitter em que era só ver as pessoas no seu melhor. Uns. Oh, que boa! Tiana vai morrer! Festa para todos! Outros. Vou dançar na campa do Meltzer quando o Meltzer morrer. E a pensar. Mas porquê? O que é que se passa? O que é que se passa com esta gente? Porquê? É tudo maluco, é tudo doido isto. Está tudo maluco, parecem benfiquistas e portistas à porrada. Pronto, tinha de vir. Tinha de vir. Essas flores. Não, não. Morreste também, pois não? Pronto. Não, as pessoas estão extremamente estressadas. A única coisa que nesta situação toda, a Ring of Honor, da TNA e da Destination America, que me dá pena, mas mesmo pena, são os talentos que estão na TNA. Porque eles não merecem aquilo que está a acontecer. Que é, sejam ou não cancelados, muda a Destination America de ideias ou não, seja a Ring of Honor boa ou não, eles não merecem estar no escuro. Eles não merecem não saber o que se está a passar. Eles não merecem ter-se descobrido na internet como todas as outras pessoas que o Ring of Honor vai para a Destination America. Eles não merecem saber, pelo Meltzer, que existe um memorando que foi lançado aos oficiais da estação a dizer que nós em setembro vamos cancelar isto. Mesmo que eles mudem de ideias mais tarde, os talentos é o emprego deles, é a vida deles, é o ganha-pão deles. Eles têm que saber destas coisas quando as coisas acontecem. Não é estarem no mesmo barco todos os fanáticos, todos os malucos que estão no Twitter a fazer festa ou a lançar maldições. Só neste momento, tanto vê-se mesmo que ainda só estudas. É claro. É, okay. No meu trabalho acontece o mesmo, sou sempre o último a saber das coisas, por isso. Mas é que as coisas devem ser assim. Isto é o ganha-pão das pessoas. As pessoas não podem ver as vidas delas. Ainda por cima, a TNA está numa situação. Não é má. Não é uma situação não muito confortável. Tem banho-maria. Eles não estão a fazer altos shows. Eles já nem pay-per-views têm. Vão ter agora o Slammiversary em junho. Epá, esta onda de... Epá, e depois tens a Dixie Carter que está a fazer faz cheerleader a tudo. Ah, tudo é bom, tudo o que está a acontecer é bom, é tudo uma alegria, é tudo uma festa, está tudo bem, está tudo bem. Ela está a casa aqui aos bocados e ela está a dizer, não, não está a acontecer nada, está tudo se bem. Se a casa cair, pode chegar. Ok, já chego. Epá, e eles, sinceramente, eu tenho pena deles, porque eu depois vejo entrevistas deles a defenderem a companhia, vejo entrevistas deles a defenderem a Dixie, vejo entrevistas deles a dizerem, dizem-nos que está tudo bem, então é porque está tudo bem. E eu, pois... Está tudo bem, Dixie. Nós gostamos de viver na Dixieland. Eu, sinceramente, no meio disto, só tenho pena é deles. Porque são pessoas, há pessoas que estão lá, que são extremamente talentosas, que merecem e têm talento para vingar em qualquer outra promoção, e que é por questões de lealdade, o que é louvável, que estão a ver o barco... Epá, não quer dizer afundar porque o barco não está a afundar. Eles não estão a fechar as portas. Eles não estão a morrer. Nem sequer vale a pena ir por aí ainda. Tem uns pequenos apuracos. Estão a ver o barco. Estão a ver entrar um bocadinho de água no barco. E tem o capitão a dizer-lhes, não, está tudo bem. Está ali terra, está a ver? Estamos quase a chegar. Estamos nos baixios do mar. Epá, seja a situação boa ou má, ou péssima, ou horrível, ou espetacular. Eles têm que saber a verdade. Eles precisam de saber a verdade. É o ganha-pão deles, é a vida deles, é o talento deles, é a lealdade deles que está em jogo. Eu acho que por um lado isto até vai ser bom. Vai ser bom o quê? Vai. Porque vão os dois lutar, portanto, para adquirir portanto, a televisão só para eles, por isso vamos ver programas fantásticos. Pode não ser. Imagina que a Destination America muda de ideias e afinal quer ficar com a TNA. Não, imagina que agora durante os próximos meses... A Ring of Honor e a TNA ajudam-se, tipo, sem ser com promoções numa e noutra. Mas imagina que se ajudam e conseguem melhorar as audiências dos dois. Sim, é isso que eu estou a dizer. A Destination America, dos relatos que li, que queria ser o destino do wrestling. Queria ser a estação do destino do wrestling. se as coisas correrem bem, porque olha lá, agora ao longo dos próximos meses isto pode acontecer tudo. A Ring of Honor e a TNA podem ajudar-se mutuamente, entre aspas, e ter grandes audiências e, pelo caminho, salvar a TNA, ou seja, mudar as ideias à distância América. Como a Ring of Honor pode não conseguir ter qualquer efeito, pode não significar nada, e no fim das 26 semanas, 26 ou 28 semanas, a Destination America e a Ring of Honor viram-se uma pautra. Bem, isto foi uma boa experiência, mas pronto, fica para a próxima. Já chega. Até fica para a próxima. Não, porque é mesmo, isto é uma experiência temporária e isto para a Ring of Honor só traz benefícios. Ou como a coisa, ou a Destination America, nós podemos chegar ao fim do ano e a Destination America ter as duas, ter só uma, ou não ter nenhuma. Exatamente. Isto, literalmente tudo pode acontecer neste momento. Tipo, não vale a pena ainda começar já com conclusões. A única coisa que eu acho que realmente se pode dizer é que o talento da TNA está às escuras e não merece estar às escuras e merece estar consciente do que está a passar. E não é com vamos atacar o Meltzer, vamos atacar o Mike Johnson, vamos atacar esta gente toda que estão a espalhar mentiras. Não é. Pessoal, isto é o que se passa. Nu e cru. Eu só te digo uma coisa. Estas quartas-feiras estão uma loucura. Porque isto, quatro shows de wrestling bons às quartas, não dá com nada. E a Lucha Underground, o NXT e o Ring of Honor são à mesma hora. Yeah. Não, mas eu já tive uma coisa, faz assim. Eu continuo com facto, o Underground. Não, se de facto se confirmar que a Ring of Honor vai ter uma repetição a seguir à TNA, fazem assim. Escolhe, tu ou outra pessoa, ou os outros fãs, escolhem NXT ou Lucha Underground e vê um dos dois. Depois vê a TNA, vê a Ring of Honor e no fim vê aquele que não viram no início. Em vez de perderes dois... Em vez de na guerra dos primeiros três, da Ring of Honor, da Lucha Underground e do NXT, tens de escolher um e perderes os outros dois. Não! Ficas só com dois. Escolhes e só perdes um. Depois vês os três de seguida mesmo live. O problema é que na minha lista de ver coisas é Lucha, NXT, Ring of Honor, TNA e Europa. Tu vês Lucha. Hã? Vês a TNA a seguir, que é o que está a seguir. Vês a Ring of Honor e depois quando vai a Ring of Honor vês o NXT. Mas o NXT tem que estar a meio. Olha, eu não posso fazer nada. Isto é muito mal. Eu só digo uma coisa. Jeff, isto é para o Jeff Jarrett. Há mais dias da semana. Também acho, concordo. Estou lá pela quarta. Ninguém quer agora aos fins... Às sextas-feiras, ninguém mais. Não, as sextas-feiras, teoricamente, É sim, as sextas-feiras funcionaram durante. Eu não quero dizer a palavra funcionaram porque eles não estavam. Nem a SmackDown nem o Impact estavam a ter números assim tão espetaculares, mas os fãs do Wrestling são fãs de hábito. Se tu durante meia dúzia de anos os habituares a ver qualquer coisa à sexta-feira, eles depois habituam-se a estar lá. Exato. Só que, epá, há mais dias. Há terça, há quinta. Não vais para as segundas que não vale a pena. Pronto. Sábados. Olha que o UFC é capaz de dizer qualquer coisa em relação a isso. Ah, pois é. Olha que o UFC é aos sábados. Até o UFC também há às vezes combates às quartas. Mais um. Ai, ai, enfim. O que vale é que eu não vejo um wrestling japonês assim num Tens horário alguma também. coisa a acrescentar? Ah, só há aqui uma coisa a acrescentar nesta história da Ring of Endurance in America, que é o Samoa Joe. Porque o Ah. NXT era, sim, tu podes trabalhar onde tu quiseres, desde que não estejas em televisão nacional. E Já agora? foste? É que, e tu, por acaso, na tua entrevista, aquilo que eu disse, eu acho mesmo piada, porque o Ring of Honor está mesmo à espera que a WWE lhes diga: estão Yeah, posso, não posso? E se fosse o Triple H, mandava um GIF à Ring of Honor através do Twitter com o thumbs up ou com o thumbs down do Evolution. Yeah, como pode também. Tipo, estás a ver quando os Evolution faziam thumbs up, riam-se, Yeah. mas tipo, viravam a cara bué da série e faziam thumbs down, tipo gladiador, foi, que era o tipo o Phoenix fazia no filme do gladiador. Tinha a sensação de Triple H mandava-lhes isso. Não, eu acho sinceramente que o Triple H não vai Não, arranjar agora o isto. Joe está no NXT, está no NXT. E o Não, Ring porque of ele não Honor? está só no NXT, eles disseram que ele podia trabalhar noutro lado, eles agora não lhe podem dizer, olha, não. Se eles já assinaram o contrato com essas cláusulas, Pois já está pode. bem, mas A não ser que agora. tenha só sido naquela de apertar a mão e dizer: pronto, está bem, vá, está acordado. Pode ser de boca. É. Não, mas agora, por exemplo, se a Ring of Honor está numa televisão nacional, adeus. Ardeu. Epá, está bem, mas a Destination America também não tem o impacto na vida. Tipo, a Ring of Honor evoluiu. Eles passaram por uma coisa com muito mais impacto e muito mais telespectadores. Mas é pá, comparado com. Como é que eu ia dizer isto em português? Diz inglês. Com o alcance que a USA Network tem, por exemplo, ou que a WWE tem. Pá, não, eu não acho mesmo, eu sinceramente, eu não acho que vá fazer qualquer impacto ou ter qualquer diferença ao NXT ter o Samoa Joe a fazer um ou dois combates no Ring of Honor no Destination America. Não faz, percebes? Mas vai baralhar assim um bocado as ideias aos fãs. Até mas este gajo está onde? Ei, não vai nada, os fãs são espertos. Não vai. Eu nem devia dizer isto, mas olha lá, os fãs, especialmente aqueles que vão ver a Ring of Honor, eles sabem o que é que se passa. Mesmo que o Samoa Joe só lute num dark match no Ring of Honor, achas que as pessoas não sabem que ele esteve lá? Tipo, os fãs que veem a Ring of Honor e que vão ver os combates do Samoa Joe na Ring of Honor são aqueles que também já os estão a ver no NXT. É que literalmente não vai fazer diferença nenhuma, estás a perceber? É a mesma fanbase. Mas é aquela coisa, por exemplo, a WWE, repara, se o Samoa Joe puder lutar no Ring of Honor, a WWE está a ajudar a Ring of Honor. E eles não gostam disso. Porque Mas é que não vai. o Mas é Samoa que. Joe fica mais conhecido na WWE, venha lá quem vier, não é? E Não. depois eles vão ver onde é que ele luta mais, Ring of Honor. Ajudava. Eu percebo o que tu estás a dizer, mas ajudava. A WWE estaria a ajudar indiretamente a Ring of Honor se o Samoa Joe neste momento. Não, eu nem vou começar por aí. A WWE estaria indiretamente a ajudar a Ring of Honor se sabes o que é que acontecesse. O Kevin Owens, depois de lutar com o John Cena e depois do destaque que tem tido no wrestling principal, fosse lutar um show na Ring of Honor. Isso é que seria ajudar a Ring of Honor. Porque o Kevin Owens agora já é conhecido para as massas, para a audiência que assiste à Raw, para aqueles 3, 4 Sim. milhões. O Kevin Owens tem sido colocado em destaque e já é uma estrela, vá, entre aspas, do roster principal. O Samoa Joe, quando apareceu no NXT, foi apresentado, ou voltado a ser apresentado, às mesmas audiências que já o conheciam. Não foi ninguém. Ok, vá, meia dúzia de miúdos ou meia dúzia de raparigas que lá estavam, se calhar nunca tinham visto antes na vida. Sim, Mas mas não vai ser esse número de miúdos e esse número de raparigas que vai fazer uma diferença significativa. Porque o Samoa Joe não esteve no roster principal, o Samoa Joe não esteve numa posição de grande destaque. Estás a perceber? Foi só o NXT. É só o NXT. O NXT é tipo o Ring of Honor da WWE. Não é sim, nada é de. basicamente. Eu não acho, eu acho sinceramente que o Triple H mostrou, pá, ter pensado um bocadinho que, pá, não nos vai magoar o Samoa Joe usar o nome de Samoa Joe. Não nos vai magoar tê-lo aqui de forma temporária, num sistema temporário, em que ele só vem aqui e faz alguns combates e não está com um contrato permanente. Portanto, porque é que nos há de magoar o tipo fazer um ou dois combates no Ring of Honor na Destination America? As pessoas que vão ver os tipos na Destination America são as mesmas que já vêm o NXT. Não vai estar lá ninguém da Raw. Que, e mesmo que os telespectadores da Raw, por acaso, lhes apeteça, epá, lhes aparecem sonhos, oh, Ring of Honor existe, liguem para a Destination America, mudem de canal para a Destination America. Mesmo que os telespectadores da Raw façam isso, nunca viram o Samoa Joe no roster principal da WWE? Eu acho que, eu percebo o que estás a dizer, a WWE sim, consegue ser muito mesquinha nesse sentido, mas eu acho que eles não têm razão para o impedir, sinceramente. Eu sobre este assunto só tenho mais uma coisa a dizer. É Dixie, não sabe fazer nada com os talentos que tem. Eu, nisso, em relação a isso, só tenho uma coisa para dizer. Isto foi uma coisa que eu li, eu já não sei onde, mas eu vi alguém dizer isto. E foi aí que eu me percebi que tem razão. Dizem que a Tiana já tem o quê? Mais de 10 anos, não é? Ao longo destes anos, nós já vimos estrelas da MMA, celebridades, campeões vindos da WWE, campeões crescidos, entre aspas, criados na TNA. Já vimos excelentes combates, já vimos maus combates, já vimos boas histórias, já vimos maus histórias, já vimos de tudo. Tudo já aconteceu na TNA, tudo já passou pela TNA. Toda a gente quase já passou pela TNA. E eles nunca saíram de onde estão. Só há uma constante que se manteve ao longo deste tempo todo. Tudo mudou, menos uma coisa. A Dixie. É o problema principal. Epá, mas é ela que tem dinheiro. É ela que dá o dinheiro àquilo, pronto. Não digo mais nada. Tem mudado tudo. Já mudou tudo. Os títulos já teve em tudo. Já aconteceu de tudo. Vince Russo já passou lá por toda a gente. E uma coisa tem-se mantido igual. Dixie. Não digo mais nada. E as conclusões que quiserem. Pá, se acharem que isso não significa nada, pá, tá bem, então não significa, mas olha, querem fazer o quê agora? Agora não podem fazer nada. Essa é foi forte. Agora é uma questão de esperar até setembro e ver o que é que acontece. E olha, esperar pelo melhor. Essa foi forte. Não, dá-me graça, por exemplo, agora ver na mesma hora, bom, melhor, na mesma, no mesmo canal de televisão, ver o AJ Styles contra a TNA. Achei uma piada, eu por acaso achei bem essa piada a isso. AJ Styles. Ai, como é que o Kazarian, Christopher Daniels, Samoa Joe, Ring of Honor e toda a gente. Eu sou todos na TNA e todos no mesmo canal. E olha que gira, família. Ai, essa foi outra história. Viste aquela minha mensagem da família feliz? Qual? Tu não viste a mensagem? Houve alguém que mandou uma mensagem a dizer a que o Samoa Joe estava na Ring of Honor. Mas também estava no NXT. Ah, exato. Samoa Joe está na WWE e está na Ring of Honor. A TNA e a Ring of Honor estão no mesmo canal. A Ring of Honor trabalha com o New Japan Pro Wrestling. O Jeff Jarrett tem Global Force Wrestling e parte da TNA. E também trabalha com a AAA. E a minha resposta a isto tudo foi... Isto do mundo do wrestling é toda uma grande família. Está toda a gente interligada com toda a gente. Isto é uma família, digam o que quiserem. Ah, bem, eu achei tanta piada esta. Depois tens sempre o avôzinho que tem um coninhas. Exato, é que tu, se quiseres fazer analogias com isto e distinguir aqui parentescos e relações familiares, tu consegues. Porque isto literalmente é uma família. Não somos assim muito felizes, às vezes somos, outras vezes não, mas é tudo uma grande família. Sempre muitos problemas, só estamos bem na altura do Natal. Não, e no Natal nem isso! Alguma vez nos juntamos para trocar prendas? Não! Sim, não, juntamos-nos todos na época de WrestleMania, em que se junta toda a gente do circuito independente vai lá até para ver se ganha alguma coisa com aquilo também. Exato, menos por isso é que tens o avô Vince quando chega à cidade a tentar estabelecer um contrato que impeça outros eventos de wrestling a acontecerem naquela cidade durante aquele fim de semana. Está a perceber que tem toda a gente a tentar sacar algum bocadinho de lucro. Ah, isto é tudo gente maluca. É. Mas agora ainda bem que falaste do AJ Styles, porque... O que é que vem aí? Foi publicada uma notícia sobre o AJ Styles esta semana. Ah, sim. A WWE ainda interessada nele, não é? Eu... parece que estou cá com um dedo que adivinha. Então, olha lá. Há umas semanas atrás fiz um artigo sobre Kevin Owens. Foi publicado no domingo. Na segunda a seguir, o tipo estreou-se, apareceu na Raw e aí no Challenge do John Cena. Na semana passada tivemos a falar do AJ Styles. Esta semana aparece uma notícia. Nós andamos sempre acima do acontecimento. Não, mas é que nós não estamos em cima do... Nós estamos antes do acontecimento. Nós falamos do... O que é que falamos outra vez com o TakeOver? O que aconteceu? Ah, sobre a Alexa Bliss. Pumba, fazem o Will. Yeah, e passámos a falar da Alexa Bliss como babyface tal. Pá, nós é sempre... Se quiserem saber notícias, nós sabemos antes de coisa do... Nós não sabemos notícias, mas somos capazes de ter alguma ideia. Uma dica. Que nós somos muito bons nisto. Esta história... Eles querem pela mesma razão que era o Samoa, querem ir para a NXT para fazer estudos daquilo. Só que o AJ Styles, não sei se lhes diz alguma coisa. Não sei se lhes dá uma coroa. Epá, não faço ideia. A não ser que eles deem... Que eles paguem o AJ Styles semelhante ou equivalente àquilo que ele está a receber agora com o New Japan Pro Wrestling, com o Ring of Honor e Companhia Limitada. Ele não vai para o NXT da WWE por menos dinheiro. Sabes o meu problema com o NXT? Ah. Eles conseguem contratar qualquer um para lá porque é a única empresa que tem mesmo dinheiro. Só que eles não lhes pagam! Eles não lhes pagam! Eu sei, mas estragam o amor pela coisa. São única... Por exemplo, eles quiserem dominar o circuito independente com a NXT, eles conseguem. E é o que eles estão a tentar fazer. Tu porquê que achas que... O que é que o Triple H disse na conferência de imprensa? Que em 2016 quer ter o NXT a fazer tours nacionais. Sim, sim. E tu achas que eles vão fazer essas tours com o quê? Com o Baron Corbin no main event? Ei, olha, calma lá, há gajos melhores. Tens o Scott. O Scott é mais fixe. É com o Kevin Owens. É com o Coisa, é com o Finn Balor, é com o AJ Styles, é com o Samoa Joe, é com as pessoas que estão no circuito independente neste momento nos main events que eles vão fazer isso. Porque olha lá, houve um meme do Will Book que saiu esta semana, que tu por acaso partilhaste, que era aquele das guerras das quartas-feiras, em que tu tinhas uma imagem da Ring of Honor, da TNA, da Lucha Underground e do NXT. A imagem do NXT era a imagem dos 5 ninhos de ouro do NXT, que era o Adrian Neville, o Sami Zayn, o Kevin Owens, o Finn Balor e o Itami. Desses 5, o Itami está alucinado até ao fim do ano. Sim, o Sami Zayn está alucinado durante as próximas semanas / meses. O Kevin Owens está no NXT neste momento, assim como o Finn Balor. E o Adrian Neville está permanentemente no roster principal. Tu achas que tu vais estar a fazer tours e a esgotar as arenas para onde eles querem estar? Só com o Kevin Owens e com o Finn Balor. É que tu depois, eventualmente, tu vais querer mudar estes dois para o roster principal? Lá está, a WWE vai um caminho fácil. Exato, eles vão buscar aqueles que já estão a vender. Porque, exato, têm dinheiro. Eles podem não querer um Samoa Joe e um AJ Styles no roster principal, podem não querer fazer deles as grandes estrelas, mas vão usá-los para, pelo menos, recolher, ter um bocadinho do dinheiro que toda a gente está a ter do circuito independente. Exato, é pá, eles até nisso... É novo. Bah, basicamente é a nova guerra dos territórios. Não é bem a nova guerra dos territórios, porque nos territórios era basicamente cada um tinha o seu canto e ninguém media a colher no até aparecer o Vince e começar a colocar os todos. Até começar o Vince e dizer assim, desculpa, porque é que eu não posso transmitir a minha televisão no teu território? Exatamente, é o que está a acontecer agora, basicamente isto. Para de conta, os territórios são as empresas. E eu, sinceramente, eu quando li a notícia do AJ Styles, eu fiquei... Isto eram 7 da manhã, atenção, quando eu li esta notícia. Eu tinha acabado de acordar e fiquei tipo ali tipo meia hora só a olhar para o computador. O quê? E a pensar, se eu tivesse lido esta notícia há meia dúzia de anos atrás, 6, 7 anos atrás, eu estava agora neste momento a saltar pelo quarto de alegria. A festejar. Aí o AJ estava para todo mundo. Eu já tinha tornado isto... Com alegria, eu já tinha tornado isto num dado adquirido. Só que agora eu não sinto nada, porque eu sei perfeitamente o que é que eles querem fazer com eles. Só querem usá-lo para arrecadar o dinheiro do circuito independente. E eles, se não lhe pagarem bem, se não lhe pagarem o mesmo ou mais do que a Ring of Honor e que a New Japan Pro Wrestling está a pagar, ele não vai. Portanto, eu sei perfeitamente que é muito pouco provável que eles façam isso, porque todos os lutadores que vão para o NXT, à exceção do Finn Balor, tiveram que levar um corte no salário. Ir, porque é o território de desenvolvimento, eles não vão gastar muito dinheiro com eles lá. Estive a ouvir uma podcast. As tipos ganham mais dinheiro que os lutadores no NXT. à exceção do Finn Balor. O Finn Balor foi o único que eles tiveram que pagar mais, porque lá está, ele estava bem no New Japan Pro Wrestling. Eles ou igualavam o que ele estava a receber, ele não se mudava. Exato. É a mesma coisa. Mas diz, estavas a dizer? Não, vi uma coisa dele, ele disse que teve um podcast com o Finn Balor. E ele disse que na altura ele não quis. Ele já lhe fizeram três propostas antes de ele vir para a WWE. Sim, ele teve duas vezes, disseram-lhe duas vezes. Ele... Só que ele não queria sair porque tinha projetos para acabar no Japão. Primeiro foi porque ele. Houve qualquer coisa na primeira vez que ele lhes disse que não, depois a segunda era porque. Ah, mas agora começou o Bullet Club e o. Não, mas ele veio na altura certa, sinceramente. Acho que se ele tivesse vindo mais cedo... Não, ele agora já não andava lá a fazer nada no Japão. Mas é que se ele lá tivesse continuado, ele continuava a ganhar dinheiro agora. Ele continuava bem. Ele continuava... Não, eu sei, mas em termos, por exemplo, de história e de adquirir ou títulos ou assim, ele já possuía quase tudo, praticamente. Exato, só que eles mesmo assim tiveram coisa, porque mesmo se a Dubai lhe pagasse menos, ele não... Ele tinha... Estou a ganhar o mesmo, estou a ganhar mais aqui. Exato, mas é que, pronto, é uma coisa. Queres conquistar mais uma empresa? Pronto. Não, certo. Eu acho que. Eu percebo o que eles estão a tentar fazer com a NXT e eu acho que é bom. É bom eles estarem a fazer estas tours. Porque o que eles querem é. Eles estão a fazer estas tours. E enquanto tu tens talentos no main event, talentos já estabelecidos do circuito independente, que as pessoas vão estar a pagar para ver, como tens as miúdas também, que as pessoas estão a pagar para ver as miúdas a lutar. Sim, o único sítio que pagas agora para ver gajas não. Só que enquanto tu tens esses nomes no card. Eles também vão lá meter os talentos que se estão agora a desenvolver. Para os habituar a lidar com as audiências, para os habituar ao que é estar numa audiência com meia dúzia de pessoas que se calhar não vão responder à forma como tu estás à espera que responda. Portanto, eu percebo o que eles estão tentando fazer. Eles querem, eles basicamente querem dar aos talentos do NXT que eles estão a formar do zero a experiência de ter de lutar em frente a uma audiência. Eles querem dar-lhes essa experiência, querem-lhes ensinar a pensar por eles próprios, a serem rápidos, a pensarem, para não, quando estão no meio de uma audiência, no meio de uma Raw, e toda a gente os está a vaiar, eles fingirem que estão a ouvir de mocos e estão ali a fazer o trabalho deles e a ignorar tudo o resto. Só que eles não podem fazer isso, não podem estar a vender isso, só com 15, 20, 30 pessoas no coiso. Vai, eu fui muito má agora, com 200, 300 pessoas... Na arena, eles vão fazer isto. Ou tu achas que a WWE, mesmo com o circuito, mesmo sendo o NXT o território independente deles, entre aspas, achas que eles se vão submeter à vergonha de admitir que só meia dúzia de pessoas, entre aspas, é que apareceram para um evento deles? Yeah. Tu achas que eles vão querer fotos deles a circular como às vezes circulavam da TNA e tinha estádios, arenas vazias? Eles não querem, eles têm uma reputação. O ego deles é muito forte. Eles têm uma reputação de manter, eles não querem nada disso. Eles vão fazer isto e se vão dar a experiência a estes lutadores que eles estão a construir de zero. Eles precisam de nomes fortes lá para encher a casa. E é isso que eles estão a tentar fazer. Estás a perceber? Que contratem o Nakamura, que eu não me importo. Nada, não importa nada. Eu percebo o que eles estão a tentar fazer. E é chato porque eles estão literalmente a construir uma companhia, uma promoção independente, com o dia do Vince. Yeah, tal e qual. E os outros todos estão a tentar safar-se sem ter aquilo, sem ter aquela rede de proteção. É irónico, é irónico. Eu tive a ouvir uma coisa e acho que nós, para nós, em termos de wrestling e não sei o quê, os paletes para nós é bom. Não é? Mas em termos de ações e dinheiro, parece que ele não é bom para ser o sucedor do Vince. O Triple H é das... Como é que eu ia dizer isto? Eu sou o grande fã do Triple H. O Triple H é dos meus preferidos. Também é meu. Mas ele é daquelas personalidades mais manipuladoras que tu alguma vez vais ver. Ele passou anos e anos e uma década para aí a ser completamente odiado pela internet. Odiado. E ele está a arrasar com toda a gente. E o ego dele está a arrasar com os puxos de toda a gente. Olha, lá está o Triple H a arrasar com o que ele ia pôr-se no main event. E este Triple H é um sacanão, ele não gosta do Edge. E o Triple H é isto, Triple H é aquilo. Ai, ele casou-se com a filha do patrão. Ele agora está-se a apoderar da companhia. 10 anos depois desta brincadeira toda, tens as tudo pessoas para te mandarem flores. Flores a agradecer pelo NXT. Flores. Estás a perceber? Fruta! Olha, fruta, é! Vocês de fruta! A agradecer ao Triple H! Triple H! Ele meteu as pessoas que passaram uma década a odiá-lo na palma da mão dele! Estás a ver? Queres ver? Queres ver? O Triple H é o Pinto da Costa do wrestling. Literalmente, agarrou em todas as pessoas que o odiavam, na fanbase que o odiava, e meteu na mão dele. Estão aqui todos, na minha mãozinha. Yeah, e agora fazemos... Quem é que é o papá agora? Quem é que é o papá? Isso é para o trolling, mas não sejas assim. Não, mas é que isso foi por causa da entrevista que havia das miúdas do NXT no site da Lenka. Elas estavam a dizer que ele era o papá. É um papá. Ah, ainda não li isso. Não. Papa Hunter. Tão fofas. Papa Hunter. Está a falar como se esperava delas serem o main event de um dos próximos takeovers. E acho muito bem. Eu também acho que sim. Já pega por ser tarde. É, já podia ter começado com isso há mais tempo. Não, é com calma. Estão a construir a ideia. E pode ser um Sasha Banks versus Becky Lynch outra vez. Não me importa. Pode. Qualquer combinação daquelas quatro vai funcionar. Eu não consigo olhar para a Bailey da mesma forma, mas pronto. Galuda! A Bailey é fixe! É Bailey! Faz parte dos Four Horsewomen! Sim, porque agora até a WWE já está a promover isso. Yeah. Eu disse-te, vês? Eles copiam-nos. Eles ouvem aqui a nossa podcast. Espetáculo. Tretas dizem eles. E até se calhar já fizeram um gostam na nossa página. Tretas dizem eles, para o caso de vocês não saberem o que é que estão a ouvir. Exatamente. Até parece. Toda a gente que ouve isto é fã. Ah, yes, sim, senhora. É. Ah, vamos começar pelo Elimination Chamber. Tens mais notícias? Pronto. Ah, só há aqui mais umas. Tu queres as moças da notícias? Podemos introduzir aqui no meio do Elimination Chamber. Então bota-lhe lá. Tá bom. Break down, take down, now it's on. Sold out, blow out, Dougie come. Well, no, hell no, what you go. Vamos ao Elimination Chamber. Temos pré-show. Tens o Daniel Bryan no Miss TV. Ui, vamos ter um canal Hollywood. Não sabes o que é que vais ter. Vais ter o coisa... O Daniel Bryan fazer a promoção do DVD dele. Do DVD? Ah, pois vai sair. Tá bem. Do DVD? Sim, o livro acho que é em julho. O livro... Por acaso, os primeiros capítulos já saíram no... O primeiro capítulo, acho que já saíram. Já foste ler até posto. Não, porque eu não gosto. Porque depois quero ler mais e não há mais para ler. Pois. Aqui a moça viciada em livros. Já agora, ainda bem que falaste disso. Olha, para que é que eu mencionei? Adivinha quem é que já acabou? The Song of Ice and Fire. Tu. Ah, yay! Palmas para mim, acabei. Yay! Eu vou meter aqui um som de palmas, está bem? Ok, mete. Já yeah, acabei. Estou muito feliz. Obrigada, pessoas. Podem começar a tirar flores. Acabei. A tirar flores? A tirem pedras, que estão... Jesus. Sobrevivi aos livros do George R. R. Martin. Depois morreram os outros todos. enfim, vamos lá ao Elimination Chamber. Vamos ao Elimination Chamber. Primeiro combate. Vamos começar pelos mais desinteressantes. Tens a Nikki a defender o título contra a Paige. Como é que nós saímos a falar de gajas do NXT para o combate? Okay. Olha, amigo, não posso dizer mais nada. Isso já eu disse isso em muitas edições, isso já é bater na mesma tecla. Não vale a pena. Nikki Bella, campeã, a defender contra Beijo. A Paige e a Naomi. Já agora eu quero dizer que a Nikki Bella está a pôr qualquer coisa de louro no cabelo dela e fica-lhe horrível. Está por o quê? Está a pôr a alourar o cabelo. Ah, nem tinha notado. Está horrível. Raramente olho para o cabelo. É horrível. Quem é que achas que ganha isto? Peixe. Lembras-te quando há umas semanas atrás? Não quero saber. Espera, antes de eu dizer isto. Eu perguntei quem é que achas que vai ganhar, não é quem tu queres que ganhe. Não quero saber, é? Pronto, está bem. Peixe. Estou chocada. Não, eu há umas semanas atrás, não sei se te lembras, eu disse que a Nikki Bella ia bater o recorde do reinado da AJ Lee, não disse? Certo. Então a Lisa já disse, porque vai mesmo acontecer. Não vai. Porque a Nikki Bella vai sair daqui como campeã. Ela vai levar... Ou sai a Nikki Bella, se a Nikki Bella não sair daqui como... O que eu estou a imaginar é que a Paige e a Naomi basicamente como ter uma rivalidade. Só que este combate... Só como eles não vão ter mais do que um combate de divas no evento... Pois. Pronto, tens que meter aqui a campeã à mistura, que a campeã não está aqui a fazer nada, que a rivalidade entre a Paige e a Naomi. E o que eu estou a ver é que a Paige e a Naomi basicamente vão estar à porrada e a Nikki Bella depois consegue safar-se. Sim, vai ser. Mas ela não é face. Eu sei lá o que é que ela é. Qualquer coisa. Pergunta a John Cena. Se calhar ele sabe melhor que eu. Ele deve estar cansado, o moço, digo eu. Eu estava, se tivesse que aturar. Mas pronto. A única pessoa que eu estou a ver isto, que estou a ver ganhar isto sem ser a Nikki, e é assim muito improvável. É Brie Bella. É a Naomi. Ah. Porque a Naomi está a rir, as pessoas até estão a achar a piada que ela está a fazer e sempre há uma coisa nova. E era valor, graças à Tamina ela ganhava o título. Exato. Pá, fazia sentido. Tiravas o título à Nikki. Sem a prejudicar muito, entre aspas. Não que faça muita diferença, mas pronto. Ai, foda, não faz. Coitada da pequena, tão boa. Enfim. O que é que tens achado disto? Da construção deste combate? A Paige está envolvida, não me interessa se é bom ou mau. Eu não quero saber. Estás, né? Natás? Desde que a veja. Tu és muito previsível, deixa que te diga. Ah, tudo que envolve a Paige é previsível. Portanto, não dá para... Paige e Becky, não dá para escolher muito. Bem. A seguir. Neville vs Bo Dallas. Bo Leaf! Eu tenho um problema com isto. Lá vem ela. adoro esse lá vem ela. Pronto. Não, eu tenho alguns problemas com isto, né, Sol? Primeiro, nós via o Neville há umas semanas atrás. Teve. O Neville não estava no main event, mas também não estava no. Estava assim, upper mid card, entre aspas. Ele estava numa situação confortável em que ele estava com o Sheamus, que é um ex-campeão, estava com o Ziggler, que é um ex-campeão. Estava com pessoas que já tinham ganho qualquer coisa e que podem não significar muito, mas ainda significam qualquer coisa. E chegou a responder ao desafio do John Cena e quase o venceu. Ele tinha o John Cena vencido, só o Foi Rusev protegido aí, é que ele foi extremamente protegido nessa cena. Ele tinha o John Cena vencido, o Rusev é que, feito monstro, teve-se lá e meter no meio. o seu monstro. Portanto, o Neville estava numa situação confortável. Epá, não era perfeita, não era ideal. Epá, eu também não quero estar a criticar, porque ele estava numa boa situação. Foi muito melhor do que aquilo que nós podíamos ter esperado que ele fizesse. Não podia entrar e ganhar logo títulos, não é? Isso não é assim. Só que eles desceram isto do Bo Dallas. Ele está a descer. E eu percebo que eles estão a fazer esta história da lesão e eu acho imensa piada ao Bo Dallas, acho o Bo Dallas hilariante. Eu adoro as expressões dele, adoro a cara dele, adoro a forma como ele fala. Só que isto é uma descida para o Neville. E eu sou um bocado paranoica e eu não confio na WWE. Pronto, é simples. Portanto, eu se calhar daqui a uns meses até posso dizer que isto, aquilo do Bo Dallas afinal não significou assim muito e foi só para darem uma vitória fácil ao Neville. Como daqui a uma semana, a uns meses, posso dizer que, olha, aquilo do Bo Dallas foi quando o push do Neville começou a ir pelo cano. E por Não que sei. não investir os dois ao mesmo tempo? Eu só sei que isto não me deixa confortável. Desculpa, repete lá. E por que não investir nos dois ao mesmo tempo? Do Bo Dallas. Imagina que eles agora têm uma rivalidade boa, os dois. Mas é que o Bo Eu Dallas. sei que o Bo Tu Dallas tens não de pensar está. também qual é que é o máximo que o Bo Dallas pode atingir com esta personagem. Até onde é que ele pode ir? Muito longe. Muito longe do main event? Título dos Estados Unidos. Não. Não. É bom, já é suficiente. O Bo Dallas está na classe dos East Sliders. Oh, porque é que. Pronto, lá vem ela. Slaterators. Não, Ah, oh, meu Deus. eu gosto do Slater, acho-lhe imensa piada. Acho que ele é muito bom no papel que está. E eu acho que é isso. É essa a função dele do Bo Dallas e do Archwood. Slater merece um título mundial. E tu mereces levar com uma pá pela cabeça. Outra coisa Já me quero enterrar com uma tribalete, é? que me irrita extremamente é um ticozinho que a WWE tem que é. Sim. Para a WWE, o Neville é pequeno, certo? O Vince olha para ele e pensa: bem, este gajo é pequeno. Este gajo é um Daniel Bryan. Pronto. É aqui o que anda. E eu percebo que eles pensem isso, mas eles fazem mal em impor a visão que eles têm nos fãs. Porque para o comum dos fãs, o Neville não é pequeno. O Neville é extremamente musculado. O Neville tem os músculos muito bem definidos. Vê-se que é uma pessoa que trabalha. O Neville bate qualquer grande maioria dos membros que estão na audiência. estás a fazer, isto foi o que se passou na Raw da semana passada, ter um Neville a admitir ao microfone que é pequeno é desnecessário. Porquê é que ele está a fazer isso? Ele não tem que fazer isso. Não é preciso fazer isso. Os fãs não se vão relacionar com isso. Porque para os fãs, o Neville não é pequeno. E ele se calhar não é tão alto como um Great Khali. Ou tão alto como um Seth Rollins. Mas ele é muito maior do que nós alguma vez vamos ser. Fala por ti. Olha aqui isto. Portanto... eu acho que eles, quando estão a fazer estas coisas do ai, és pequeno, ai, és pequeno... é que o Brian até percebe, porque o Brian, pronto, não tinha o... vá, o caparro, entre aspas, que o Neville tem. E o Brian parecia mesmo uma pessoa, vá, que tu podes passar na rua e nem sequer notas que ele, se calhar, é lutador. Agora o Neville, na de camisa. Agora o Neville, não. Estás a perceber? Eu acho mesmo que eles, ou a tentarem impor... a mentalidade, porque eles fazem isto a pensar, bem, isto é óbvio, toda a gente está a ver, toda a gente o vê, portanto mais vale admitir. Não, não é. Portanto, cala-te, não faças isso. Passa à frente, esquece. Enfim, eu acho que ganhou o Neville. E tu? Que violência. Claro, não é ganhou o Neville. Não claro. Sei. Elimina Chip Chamber pelos títulos de tag team. Los Matadores, Lucha Dragons, Ascension, Cesaro e Tyson Kidd, New Day e Primetime Players. Antes deste combate só tenho uma coisa a dizer. Isto não era para ser só a volta do combate tag team e do título intercontinental. Não. É para ser um exclusivo da Network. Um pay-per-view exclusivo da Network. Pronto, vai ser. Já estou outra vez com problemas com a WWE. Então. Porque eu pensei que isto é um especial para levar títulos pequenos. Até aí vais ter um pay-per-view de 3 horas com dois combates. Mas eu nem sequer pensava que eram 3 horas. Pois, mas devias ter percebido logo de início que não era assim que as coisas iam funcionar. É por isso que eu fico aziado com estas coisas. Não tens nada aziado, estou marrani. Ainda deves ter de algumas caixas que eu te mandei desde que nós vencemos aqui. Ai, porquê que eu falei em aziado? Ai, eu adoro isto. Ai, adoro ganhar o campeonato e poder gozar com as outras pessoas. Olha, por falar nisso, manda um sportinguista amigo do meu pai mandou-me um póster do Benfica a celebrar, eles todos felizes, abraçados, a festejar e etc. Campeonato. Eu gosto. E depois mando-te uma foto, pode ser que gostes. Quem ganha? Ah, título, não é? Tag Team. É... Lucha. Já é de Lucha no Grão. Eu acho que os New Day mantêm o título. Eu também acho. Não, eles roubam isto a alguém. Tipo, mesmo por baixo do nariz de uma equipa qualquer. Mas os Lucha são os próximos. Eu adorei a forma como eles fizeram o build-up na semana passada. Foi muito à estilo do Royal Rumble, em que toda a gente aparece e toda a gente começa a luta uns com os outros. Sim, aquilo vai ser uma confusão. Só que esta semana eu não percebi. Porquê um combate 10 contra 3? Porque é o Kane, o General Manager. Mas o Kane é heel. Os New Day são heels. Qual é que é a ideia? Porquê é que tu estás a pôr os vilões em desvantagem à ordem de um vilão? Porque eles estavam-se a queixar. É essa a lógica. Eles estavam-se a queixar, feitos babés, ali, a berrar. E por isso, tomai lá 10 gajos. Pois. Lutei então, e crescei. Este é o meu corpo. Ok. Não me convém. Eu, sinceramente, na semana passada, tipo, tinha visto os Prime Tapers a limparem aquilo. E eu fiquei... ah, yeah, bora ver este! Estava bem empolgado para este combate. Vi esta semana e pensei... já não acontece. Porque matou-me um bocadinho o empolgamento que eu tinha para este combate. Mas sabes que vai ser bom. Eu não, o combate, eu acho mesmo que vai ser bom. É pá, lá teu celular no meio. E se... e se o Eric e o Luke e o Harper fizerem o que o Edge fizeram há uns anos atrás? Não, eles estão a guardar o Luke Harper e o Eric Rowan para os campeões, para quem sair deste tipo, para quem sair daqui. Também. Tipo, vai, imagina que os New Day ou outra equipa qualquer ganha e sai daqui. São os próximos, são as pessoas que os vão desafiar. Que é para não estás a agarrar numa equipa que esteve no combate. Pela lógica, tinha que ser um gajo face a sair daqui campeão. Ou então podem ser os vilões para enfrentarem os monstros. Também. Eu acho que ganham os New Day, sinceramente. Eu estou a ver o título assim dos New Day, especialmente agora que eles estão a funcionar bem. A seguir, Elimination Chamber pelo título Intercontinental. Há aqui uma coisa que temos que falar. Yeah. Combate. Que é... Não, há aqui várias coisas que por acaso temos que falar neste combate. Que é... Primeiro, o que é que o Arthur está aqui a fazer? Questiono-me na mesma coisa. Onde é que... Porquê que o Neville não pode estar neste combate? Porquê que o Randy Orton ou o Roman Reigns não podem estar neste combate? Porquê que tem que ser o Arthur? O Reigns vai aparecer de surpresa. Neste combate? Sim. Não, já te disse, o Reigns não vai ganhar nenhum título até ganhar o título. Mas ele não vai ganhar. Vai. Ah, não, não, vai. Deixa que o Vince já te contou uma história. Não, não, ganha. Só para te calar, ganha já amanhã. Não, mentira. Porquê que nem o Orton nem o Neville estão neste combate? Porquê que o Neville não está neste combate? Qual é que é a justificação para o Neville não estar neste combate e o Arthur estar? Ah, nós não queríamos que o Neville sofresse uma derrota. Não interessa. É o Elimination Chamber, até o Roman Reigns perdeu no Money in the Bank. É o Elimination Chamber. Ao menos ele consegue ter lá uma prestação. Saca daqui uma boa prestação. Já imaginaste o Neville aqui aos pulos de um lado para o outro? E vamos fazer uma lógica. Ia tentar subir às câmaras, às pods. Depois todo torto lá em cima, porque não se consegue pôr de pé, nem consegue estar sentado, mas depois atira-se da mesma cá para baixo. Sério? Está lá o truth. Ou então imagina ele estar num lado qualquer e eles dão-lhe um toquezinho e ele depois, tipo, em vez de cair da forma como eles planearam, agarra-se às coisas e começa tipo Spider-Man a escalar aquilo. Spider-Man. Does whatever. Spider-Pick. Does... Não, esquece. Não, mas é isso que eu estou a dizer. O que é que o Neville está aqui a... Porquê é que o Neville não está aqui? O Neville, mesmo perdendo, sacava daqui uma melhor performance do que o Arthur vai sacar. Porque o Truth tem medo de aranhas e na Chamber não há aranhas. Queres que eu te mande ou vais sozinho? Vamos os dois. Pronto. E agora? Há outra coisa que temos que falar aqui. Quer dizer, nós temos aqui 6 pessoas das quais já falámos do Arthur. Pronto, nem... Rusev, Machka. E a Lana tiveram um confronto na última Raw. Muito aceso. Eu achei aquilo fofo e desagradável ao mesmo tempo. Foi a melhor promo que eles os dois tiveram. Claramente, porque estavam a falar um para o outro. E estavam... E nem só estavam a falar um para o outro. Eles estiveram tão bem a fazer aquela promo, tão bem no seu papel, e tiveram a falar... É que pareciam mesmo tipo pessoas normais a falar. Pessoas normais. Mas pareciam tipo... Epá, e o Rousseff esteve tão bem... Epá, é que teve, eu gostei mesmo do promo dele. Epá, eu estava a ver aquilo tudo, eu estava a me rir e estava a pensar: este Rousseff nunca deve ter tido uma namorada. O que ele está a dizer? O que é? Admitir que está errada alguma vez? O que é que foi? É para ver o que as moças fazem aos rapazes. Epá, mas é que o promo teve tão boa, é que teve mesmo tão boa. Teve umas falas tão boas e eles tiveram os dois tão bem naquilo. Eu gostei mesmo daquela promo. Eu, esta história do Rousseff e da Lana, eu tenho andado naquela do... Estou à espera, eu estou muito paranoica neste sentido, e que eu estou à espera que aconteça aquela coisa, aquele momento em que, pronto, nós sabemos, nós sentimos, é aqui que vai tudo por água abaixo. Extremo. Porque até agora isto está a correr, não está a correr mal. Não está a correr lindamente. Está a correr bem. Só que nós estamos todos tão cuidadosos e tão naquela de... Ok, até aqui está a ir bem. Mas estamos à espera daquele momento em que... Pronto. Já fomos. E por que será? Sim, é normal. Só que eu estava a ver aquela promo e o Rousseff, quando ele começou... Lana, come here, please. Lana, please, please, please. Quando eu começo a ouvir muitos pleases, eu fiquei logo pronto. Já foste. Mas depois ele fez aquela promo e ela teve tão bem também. E eu fiquei, ok, isto está brutal. Ainda não fomos. E depois ela beijou o Ziggler e eu, já fomos outra vez. Mas não, ainda não fomos. Não, não está, porque nesta fase até se percebe. Ela está a meter ciúmes a ele. Só que tu tens que perceber uma coisa. Tu tiveste a Lana a dizer, tu és um idiota, tu és um mentiroso, tu desististe. Stupid medics. Eu disse que tu tinhas desistido. Tu sabes que é verdade. Eu não vou continuar a ouvir aqui o teu... Não vou continuar aqui a contribuir para o teu comportamento idiota e caveman e cruel. E ela literalmente tomou uma posição contra ele. Ele estava a ser injusto com ela, ele estava a maltratá-la e ela mandou-lhe dar uma curva. E fê-lo bem. Foi uma boa heroína, foi um bom momento, foi um bom momento para a personagem. Mas depois vira-se e vai beijar o Ziggler. Ah, isto é para fazer. E ambos, tanto o Ziggler como o Rusev, tanto o Ziggler como a Lana já admitiram. Ok, isto é para fazer ciúmes ao Rusev. Só que isso transforma numa mulher assim um bocado manipuladora, mesquinha. É pá, passaste de uma pessoa que estava a defender-se, que estava a ser, pá, justa, para uma manipuladora. É pá, eu ainda não me disseram porque é que ela escolheu o Ziggler. Já me disse, ao menos o Ziggler ainda está a fazer figura de parvo onde parece um cachorrinho abandonado atrás dela, como o Zack Ryder fazia com a Eve. Ei, mas é bom, só que isto, não sei se isto ajuda a Lana a longo termo. Porque... Ai, esta... Ela não devia estar com o Ziggler nesta forma. Se eles queriam que a Lana tivesse um namorado, entre aspas, tinham feito uma relação a sério, onde ela, de facto, entre aspas, apaixona-se por outro lutador, começa uma relação e o Rusev fica com ciúmes, mas eles os dois estão mesmo apaixonados e tu eventualmente até podes fazer uma separação onde este lutador, seja ele quem for, vira-se contra a Lana por qualquer razão e ela, coitada, tem o coração partido e os fãs ainda a adoram cada vez mais. Agora, estar a colocá-la numa situação onde ela é claramente a heroína e está a fazer um excelente papel, mas depois ao mesmo tempo é também uma bitch que anda a usar outros lutadores para fazer ciúmes ao Rusev, mesmo que esses lutadores não se importem de ser usados, é pá, fica mal. Pois fica, mas coisa. Epá. Mas coisa o quê? É verdade, eu. Não é hipótese. Epá, é que vê-la a dizer, é que vê-los a admitir que sim, de facto ela só está a usar o Ziggler. Ai, porque pronto, os beijos deles os deixam, são muito bons e eles não se importam de continuar ali naquilo. Só que, pá, não fica bem, não fica bem à heroína que eles estão a tentar retratar. Pronto, é isso. Sim, se eles querem criá-la como heroína e tal. Bem, estava a funcionar, só que pronto. Pronto, já sabemos como é que é. É assim, eu não acho que isto... Sejam, eles não acho que ainda tenhamos tido aquele momento em que, pronto, isto já foi pelo cano. Só que, não sei, eu estou mesmo com muitas dúvidas. E agora que o Rusev se lesionou e nós não sabemos qual é que é gravidade. A gravidade da lesão dele, se ele vai ter que se ausentar do Elimination Chamber ou não, eu não sei mesmo o que é que vai acontecer, o que é que vai sair daqui. E neste pormenor só tenho a realçar uma coisa. Tudo o que o CM Punk diz é verdade. O que é que o CM Punk diz? Quem é que lesionou o Rusev? Foi o Ryback. Ah, foi o Ryback. Não sei. Sim, mas foi num... Não sei, eu não vi o combate. Não sei como é que ele se lesionou, mas sim, foi num combate com o Ryback. Esquece. Eu estava aqui... Eu estava com o Sheamus na cabeça, porque o Sheamus é que me lesionou... Não foi o Sheamus que lesionou o Brian. Isso. Já se sabe. Não foi o Sheamus que uma vez lesionou o Ziggler? Ou foi não, foi o Jack Swagger. Foi o Jack Swagger que deu um tapa na cabeça do Ziggler. Esse também. Onde é que esse anda? Olha. Onde é que esse anda? With the People. Está no Superstars, ainda no outro dia ouvi. A sério? Yep. Ele está no Superstar? Yep. Aí já não o vejo há tanto tempo. Eu, porque eu vejo Superstars, que é o único que eu consigo ver. Se calhar, eu vi-o há pouco tempo e não me lembro. Não, ele anda lá porque... É mais grave. Também, ainda é mais grave. Mas eu vi lá porque o Superstars, eu vejo Superstars, que é o único sítio onde eu consigo ver um combate do Slater em condições. Opa, olha, diz o que quiseres do Ryback, mas o Ryback na Raw da semana passada mandou a Stephanie dar uma curva. Yeah. Ah, brutal. Se bem que vai ficar calhado o moço. Vai ficar, mas nessa história do CM Punk digo-te uma coisa. Eu fiquei extremamente chocada pela forma como as críticas que o CM Punk fez, as críticas negativas que o CM Punk fez ao Ryback, não afetaram a opinião dos fãs. Tipo, eu estava à espera, depois do podcast do CM Punk ter aparecido, ele ter criticado o Ryback à força toda, estava à espera que os fãs tivessem virado contra o Ryback, não viraram. Foi como se o CM Punk nunca tivesse dito nada. Pô, Opa, porque o Rebeca continua até a ser fixe. Sim, eu estranhei bastante isso. Bem, quem é que sai daqui com o... Não, antes ainda sobre a lesão do Rousseff. Nós não sabemos ainda qual é que é a gravidade disto. Quanto tempo é que o Rousseff vai ter que se ausentar, se tiver de se ausentar de todo. E isso pode colocar mesmo em perigo esta história, porque se o Rousseff desaparecer, o que é que a Lana e o Ziggler fazem? Yeah. É o problema do wrestling. Se a única razão pela qual eles estão juntos é o Rousseff, pá, isto. Eu espero mesmo que esta história do Rousseff, da lesão do Rousseff, acabe por não ser grave, porque é uma altura mesmo muito complicada para ele agora se lesionar. E vão culpá-lo por isso e vão pô-lo fora de coisa. É, não, porque depende. Se gostarem dele, não. Se não gostarem dele, sim. Basicamente é assim que as coisas funcionam. Já sabemos como isto funciona. Dizem que quem vai substituir o Rousseff vai ser o Bray Wyatt. Ganha o título Bray Wyatt. Eu acho que quem vai ganhar é o Sheamus, mas pronto. Ou o Sheamus ou o Ryback. O Sheamus vai acabar a ficar com os títulos todos. Ou o Sheamus ou o Ryback. Mas o Ryback, opa, não sei. Eu acho que é o Sheamus. É aquela coisa, porque é que o Ryback está na Chamber também? Porque não? Ele perdeu contra o Bray Wyatt. E voltou para... Mas pronto, já sei que aqui as vitórias não contam. Exato, porque é que o Bray Wyatt, porque é que o Ryback está aqui e o Bray Wyatt não... Porque lá está o booking do Bray Wyatt. O booking do Bray Wyatt não faz sentido nenhum. Esta é destas coisas que eu fico aziado. O Bray Wyatt vence e... Então, e isto... Espera. Espera que vamos chegar ao main event e já falo mais do Bray Wyatt. Ah, pronto. Ok. Já vamos falar mais do Bray Wyatt. Antes disso... Então, quem ganha... Eu acho que ganha o Sheamus. Tu achas que ganha quem? Eu Sheamus também. Pronto. Não beijo então, mais ninguém. John Cena vs Kevin Owens. Kevin Owens. Tu achas que vai ganhar o Kevin Owens? Tem de ganhar, vô. Não venhas cá com coisa. Não é pelo título. Ai. Eu não sei. Tem de ganhar. Desculpa, tem de ganhar. Ele aparece, promove-se daquela maneira fantástica que é para o quê? Para chegar lá e perder. Pensa lá uma coisa comigo. Eles anunciaram que isto não ia ter os títulos em jogo. Pronto. Toda a gente ia assumir que ia ganhar o Kevin Owens. Só que... Há uma questão. Isto é o meu problema Isto com o Sami Zayn acabou por não se revelar tanto um problema, porque o Sami Zayn está alucinado de qualquer das formas. Mas isto era o meu problema com a forma como o Sami Zayn e o Kevin Owens apareceram nos Open Challenges do Cena. Que é... Então eles estrearam-se. Apareceram, marcaram impacto, as pessoas lembram-se deles, acharam espetacular. E depois? O que é que vai acontecer? Se o Sami Zayn e o Kevin Owens, se o plano da WWE for... Ah, eles aparecem... causam um grande momento, promove-se o takeover e o NXT e pronto, está feito. Eles voltam para o NXT mais durante meia dúzia de meses e só depois é que vêm para o roster principal definitivo. É que se é para isso, pá, então não vale a pena nada do que está aqui a acontecer, porque se é para eles desaparecerem durante alguns meses e depois voltarem porque não vão estar no roster principal definitivamente, então tu podes perfeitamente dar aqui uma derrota ao Kevin Owens, ele daqui a meia dúzia de meses volta a aparecer. Tu mostras os destaques da forma como ele enfrentou o John Cena, apresenta-lo outra vez e acabou. Já ninguém vai querer saber. Porque tu tens que pensar numa coisa que é, se isto for a estreia do Kevin Owens no roster principal e se for para ele ficar, opa, é óbvio que o Kevin Owens tem que vencer. Mas se for para ele desaparecer, qual é que é o objetivo de fazer vencer o Cena? Qual é que é o objetivo dele? Vencer o Cena agora no Elimination Chamber e depois tu não o vês na Raw, não o vês na SmackDown, não o vês na semana a seguir, não o vês na semana da semana a seguir, não o vês no próximo, não o vês no Money in the Bank. Qual é que é o objetivo? Para que vencer o Cena se tu depois não o vais voltar a ver? Oh, qualquer razão é boa para o Kevin ganhar. Pá, só que tu tens que pensar na continuidade, que é tu estás a vencer o Cena só para vencer. Pá, e eu não tenho problemas nenhum em vencer o Cena. Só que tem que significar alguma coisa. Tem que marcar alguma coisa. Não pode ser só vencer e agora, olha, vou voltar para o NXT e só me veem quando for a altura para promover o próximo NXT, que é em agosto. Pá, não me estragues o momento. Epá, eu não quero estragar o momento. Só que temos que pensar nisto racionalmente. Qual é que é o objetivo aqui? Que este é o meu problema também com o Sami Zayn. Só que o Sami Zayn está lesionado, portanto nem sequer vale a pena entrar na discussão do Sami Zayn. Mas se ele teve aquele grande momento em Montreal, tem agora? Se eles mandavam-no para o NXT, só voltávamos a ver daqui a não sei quantos meses? Tem? Não havia continuidade àquilo? É que os grandes momentos são grandes e as pessoas lembram-se deles. Só que eles só vão marcar a diferença se tiverem continuidade. Se não, olha como uma WrestleMania no meio de uma época de WrestleMania miserável. Olha, foi um bom ponto, mas não teve continuidade nenhuma. O produto não está interessante. Não está must-see, não está must-watch. Estás a perceber? Hoje publiquei uma notícia em que o Kevin Owens estava agendado para aparecer em futuras edições da Raw ao longo do coiso. Do mês de... ao longo do verão. Deixa-me lá ir lá buscar as datas que eu posso publicar as notícias, mas eu esqueço-me delas logo a seguir a publicá-las. Olha que giro. Se ele está agendado para... ele está a ser promovido para... até ao SummerSlam, ele não está para as datas nem 3 nem 10 de agosto. Está agendado para alguns live events em junho e o Battleground em julho. Ele está agendado para o Battleground. Portanto, isto pode não significar uma permanência já no roster principal, mas ao menos ele vai aparecer mais vezes do que o que tem aparecido. Ele pode ficar tipo semi-NXT, semi pode ficar tipo permanente. Epá, se for para ele aparecer mais vezes, pá, sim, deem a vitória ao Kevin Owens. Mas se for para o tratarem como se ele ainda fosse uma pessoa do NXT em que tu a qualquer momento podes deixar de o ver durante alguns meses, opá, então não. Nem vale a pena. Façam um non-finish, façam uma porcaria qualquer, então deem a vitória ao John Cena, não queres saber? Pois. Porque olha lá, tu tens que pensar numa coisa. Ele não pode ganhar este combate e desaparecer. Ponto. Isso não pode acontecer. Dê por onde der isso. Epá, é que isso não significa nada. Tu estás a vencer o John Cena, estás a vencer a maior estrela da companhia e depois desaparece e não significa nada, não acontece nada. É como The Rock. O John Cena é a coisa mais valiosa que tu tens neste momento. Se tu acabas com o valor que é vencê-lo, tu não tens nada. Epá, não se acaba com o valor, com a importância do John Cena de um dia para o outro. Pá, mas o Kevin Owens não pode vencer o John Cena e desaparecer. Ele precisa de estar numa próxima Raw, ele precisa de estar noutra SmackDown, esta rivalidade precisa de continuar de ir por onde der, ele precisa de continuar presente, isto precisa de significar alguma coisa. Não é que o John Cena, ai meu Deus, vai vender menos meia dúzia de t-shirts se ele perder. Opá, mas tu para a próxima vez que quiseres construir alguma coisa, pá, não fazes, não consegues. Obviamente, não é? Pá, acho muito bem, vamos vencer o John Cena, vamos usá-lo para pôr outras estrelas over, pá, mas continuidade, não façam as estrelas desaparecer depois e daqui só a meia dúzia de meses é que voltamos a falar, ah, este foi o gajo que venceu o John Cena em junho, em maio, naquele pay-per-view que foi exclusivo da WWE Network e pronto, nunca mais fez mais nada. Pá, calma lá. Uma estressada, tu. O Kevin Owens não é o Brock Lesnar, onde pode vencer o John Cena e depois tem férias durante 4 meses. Não. Isso é só para o Brock Lesnar. Só o Brock Lesnar é que tem esses direitos. Não, Kevin Owens também. Eu não sei quem vai ganhar. Eu tenho uma ideia para isto fantástica melhor. Que é? O Kevin Owens é o próximo protegido do Triple H. Olha, eu autoridade. Tenho que pensar em relação a isso. Lembras-te quando há umas semanas atrás eu disse que porquê é que estamos a pôr o Kane a dar tanto destaque ao Kane quando podíamos perfeitamente pôr um Kevin Owens a fazer de guarda-costas da autoridade? Isso até foi... isso foi mau. Um Kevin Owens. Lembras-te quando eu disse isto? Porquê é que estamos a usar este destaque todo e a dar este destaque todo ao Kane quando podíamos pôr um tipo do NXT aqui e podíamos pôr o Kevin Owens aqui e também estávamos a dar destaque a uma estrela mais jovem? Ah, oui? E agora aparecem os... ai, já ia dizendo um palavrão. Os tipos da autoridade a dizer, ai, este Kevin Owens, este Kevin Owens, aquele... ah! Uau! A dizer! Usem-no! Façam-no vosso! Metam-lhe o destaque! Deixem-te para roubar o espaço a toda a gente! Tirem o canho da frente, metam lá o Kevin Owens e deem destaque ao Kevin Owens! Ah! Que gente mais irritante! Minha voz está horrível. Não, mas eu... Desculpa, eu interrompi-te por completo. Continua. Não, isso, portanto, era o meu protegido. E num futuro, através desta pequena adição à autoridade do Kevin Owens... Kevin Owens, Seth Rollins. Exato. Eu não digo que não. Mas eu quero um Triple H Seth Rollins. Depois do coisa. Eu quero o Seth Rollins a vencer o Triple H. Não, Kevin Owens andava com a autoridade até a WrestleMania. Não, na WrestleMania não. Ora bem. Onde é que é o SummerSlam só tens a WrestleMania. Onde é que... até parece. Não tens mais nada. Survivor Series ainda continua a ser um dos grandes. A tua definição de grande é muito questionável. Desculpa lá quem te diga. Até os 4 grandes, não é? Como 4 grandes, pá? Alguma vez o Survivor Series é grande? Já foi. Há muito, muito, muito tempo atrás. Ainda tu nem eras nascido. Não, desculpa lá, ainda não era nascido. Não havia Survivor Series quando nasci. Olha, parece que é doida. Minto, havia há 2 anos. Não, mas agora a sério. Esta história toda do Seth Rollins e do Triple H, eu não estou a dizer para já, não estou a dizer para amanhã, não estou a dizer para o SummerSlam, mas seja quando for, quando esta história da autoridade, se isto acabar, eu já estou convencida que isto nunca vai acabar, que eu vou ter 60 anos e ainda vou estar a ver isto tudo. Mas, quando o Seth Rollins se separar da autoridade, o Seth Rollins precisa de vencer o Triple H limpo. Isso precisa de acontecer. Porque esta história toda do ah, papá, resolve lá estes problemas. Ai, protege-me lá as costas. Vá, faz lá isso por mim. Vá. Vá. Mete-me lá. Tem como. Que eu e o Pedro estamos nos a portar muito mal. Esta dinâmica toda que a mim tira-me um bocadinho do sério às vezes de ver. Porque tu sentes que tu não estás a ver. Eu não quero... Eu não quero dizer isto desta forma porque eu tenho medo de ser mal interpretada. Mas acho que é a única forma que eu consigo dizer isto. Que é, tu não sentes que estás a ver homens... Tu não sentes que estás a ver coisas a sério, pessoas a sério, pessoas com reações a sério, que têm problemas e que estão a tentar resolvê-los. Tu sentes que estás literalmente a ver uma imitação barata de teatro. Yeah. Epá, e eu não tenho problemas nenhums com o Seth Rollins a ser um vilão sneaky, sempre a tentar proteger o título e a tentar procurar os métodos mais fáceis. Epá, eu acho isso excelente. Eu não tenho problemas nenhums com isso. Epá, olha o Edge... Fez uma carreira espetacular. À volta disso. Sim. A ti, Triple H. Tu tens os Stooges, que são hilariantes. Slap my head and call me Sally. Ai, eu adoro isso. Slap you. Ai, como é que eu disse? Upside the head, não foi? Pois. Yeah. E o coisa. Eu acho que os Stooges são um complemento excelente para o Rollins. Mas a dinâmica que tu crias, dentro da autoridade, com o Triple H e a Stephanie, a ser o papai e a mamã, e a precisarem pôr toda a gente na ordem, desvaloriza por completo. É que tu sais da ideia em que tu estás a ver um sacana que toda a gente já conheceu na vida. Isto traz-me de volta para aquela promo que o Dean Ambrose fez quando se separou, quando os estilos se separaram. Em que ele disse, Seth, tu eras o meu irmão. E toda a gente aqui já sabe como é que é ser levar um golpe nas costas, ser traído. Toda a gente aqui sabe o que é que isso é, conhecer aquele sacana que nos traiu, aquele sacana que nos vende e que faz tudo e mais alguma coisa para ir mais longe. Isso é real. O Seth Rollins estar a esquivar-se e a usar todos os métodos possíveis e imaginários para vencer, é real. As pessoas conseguem relacionar-se com isso. Só que, quando tu entras aqui na equação, o Triple H, a Stephanie e esta dinâmica toda que eles têm, em que, ah, nós somos superiores a esta gente toda, vocês são todos, tipo, ficam todos muito aquém do aspecto... Até vocês ficam-nos muito aquém, vocês não são ninguém comparado connosco, nós é que temos de pôr aqui a ordem nisto, sem nós isto não anda para a frente. Quando tu metes essa dinâmica aqui, é que tu, o castelo de cartas cai todo, esquece. Deixa de fazer sentido. Deixa de ter aquele poder, aquela força... Pá, deixas de ser homens, entre aspas, a tentarem resolver os assuntos de forma séria e passas assim um bocadinho para o jardim de infância, onde estás a ver as educadoras a dizerem Joãozinho, para de puxar os cabelos ao Rodrigo. Estás a perceber? É que é por isso que depois... Eu já disse isto em outras edições, portanto, se calhar não devia estar a repetir. Mas é por isso que tu tens depois as pessoas a dizer ah, Isto não é tão sério como era no meu tempo. No meu tempo eram homens. Eram homens a lutar. Porquê é que tu tens na UFC? Porquê é que tu achas que tu tens na UFC? É pessoas à pancada, é pessoas à pancada, é pessoas a dizerem coisas. Mas às outras, a mandarem vir umas com as outras. Como o McGregor. E pronto. Eles resolvem aquilo lá, tudo lá dentro. Estás a perceber? Tu tens a sensação de que é sério. Não é? Ah, isso é bem forte. Não, mas é verdade. Tu sentes mesmo que o ódio é sério, que as histórias são sérias, que aquilo há ali mesmo um problema. Tu agora não tens isso. Estás a perceber? Porque quando tu entras, quando tu metes lá o Triple H e a Stephanie, e essa dinâmica que eles trazem com eles, anula tudo o resto. Estás a perceber? E esse é o problema. E eu não sei como, mas nós começámos a falar de John Cena e Kevin Owens e agora já estou a falar do... Vai sempre ter o mesmo problema. Epá! Mas já dissemos quem é que vai ganhar do John Cena e do Kevin Owens? Eu disse que é o Kevin. Pai, eu não sei mesmo. Eu juro que não sei, não faço a mais pequena ideia. Não estás a jogar, não estás a apostar para ganhar dinheiro, por isso... Mas eu vou dizer Kevin Owens, único e exclusivamente, porque publiquei uma notícia a dizer que ele estava agendado para outras edições da Raw. Porque se essa notícia não tivesse aparecido, eu dizia John Cena. E digo-te, eu não me surpreendia nada que eles dessem vitória a John Cena. John Cena sucks. Sammy também. John, Sammy said sucks too and you never said that to him. Sacana, preciso-me tirar qualquer coisa à cabeça. Não, desculpa, ele é o melhor vilão de sempre. De sempre não, mas atualmente. Eu às vezes apetece-me entrar pelo computador a dentro-lhe um par de estalos. Ele é o melhor vilão atualmente. Venha lá quem vier. Para encerrar a história do Kevin Owens, eu gostava que eles usassem e lhe pusessem o destaque nele, porque ele, pelas promos que ele tem feito e pela forma como ele reage, ele é como o Dean Ambrose. As reações dele são genuínas e tu sentes mesmo que são, pá, que ele está a ser sincero. Os maneirismos deles, os tiques dele, tu sentes mesmo que as coisas são. Eu acho que ele, na autoridade, iria trazer uma sensação de naturalidade e, normalidade à cena, que é aquilo que está a faltar agora. Ai, o demónio está a apertar-se com uma criança. Não, tu precisas aqui é de um Kevin Owens. Ou de, um, tipo, de alguém que inspire Kevin Owens, essa, bem. Essa naturalidade, estás a perceber? Vai arrebentar com isto. Que traga isto e que force o foco a ser colocado nas pessoas, nos problemas que as pessoas têm, e não no sentido de, ah, vá, porta-te lá bem, senão eu dou-te uma estaladinha na mão. Eu, pronto. Seth Rollins e Dean Ambrose. Eu aqui... Combate da noite. Admira-te. Admira-te. Custa muito esses gajos não sabem fazer outras coisas. Pois. Admira-te. Admira-te se não for este combate da noite. Não, este pay-per-view... Sim, eu vou-lhe chamar pay-per-view, não quero saber se é exclusivo da Network. Um especial. Treta. Pay-per-view. Há anos que ando a dizer pay-per-view e não vou mudar. É especiais. É como um acordo ortográfico. Isto também é chunga. Eu também estou contra isso. Não, mas... É um acordo que não acorda. Não, este pay-per-view, em termos de qualidade, vai ser qualquer coisa de especial. O que não é pago. Vais ter. Os Elimination Chicken não é pago. Oh, eu estou a dizer. Ah, não, mentira. Se eu for nova assinante, não pago. Não. Exato. Mas... Entre as duas Elimination Chambers, se eles não fizerem daquilo uma confusão, John Cena e o Kevin Owens, e o Seth Rollins e o Ambrose, vais ter aqui belos combates. Eu gosto bastante do Dean Ambrose. Eu acho que ele tem aquilo que é aquilo que eu acabei de dizer. Stone Cold. Parem lá com as comparações ao Stone Cold. É o Kevin Owens e o Brock Lesnar, é o Dean Ambrose e o Stone Cold. Pá, parem lá com isso. Passem lá à frente. Já percebemos, sim. Opa, chata. Eu sei. Mas eu sinto que o Seth, que o Dean Ambrose tem uma coisa que poucas pessoas na WWE neste momento conseguem ter, que é... Renee. Não. Também. Ah, também. Chatice. É uma naturalidade. Ele não parece, ele não transmite a ideia de ser um robô que se mexe exatamente como os outros, que fala exatamente como os outros. Ele parece mesmo a pessoa diz ser naquelas situações. Ele parece que está a reagir naturalmente. E se calhar está, o mais provável é ele estar. Estás a perceber? Eu sinto mesmo que é por isso que ele anda, pode perder vezes e vezes sem conta, pode não andar nas histórias mais interessantes e empolgantes, pode não ter imensos títulos, mas acaba sempre por ficar popular porque as pessoas sentem mesmo, pá, que aquela pessoa é real, não é um puppet, como é que se diz em português? Puppet. Boneco. Sim. Ai, Jesus. Sim, no final e... Espera lá. Puppet. Puppet é boneco. Ai, caraças, esqueci-me. Estás toda comida desse cérebro. Eu estou toda completamente trocada, tu não me digas nada. Mas as pessoas sentem mesmo que ele é alguém real que está a agir e a pensar por si mesmo. Estás a perceber? E eu sinto-me, e sinto que é por isso que as pessoas gostam dele. Fantoche! Ah, tenho, ainda bem que o Google existe. Boneco, fantoche, é tudo a mesma coisa. Epá, e é isso que eu acho que é o truque para o sucesso dele. É que ele é, é literalmente genuíno. E é engraçado. Por isso é que muitas das situações em que ele é colocado funcionam. Porque se fosse com outra pessoa qualquer, iria parecer forçado, iria parecer falso e não iria funcionar. Ele a aparecer num carro de polícia vestido para andar à porrada. Tu achas que há muito poucas pessoas que conseguissem fazer isso funcionar porque iria parecer tão forçado e tão, ah, é tão pouco natural. Eu ainda me lembro, e esta foi das melhores coisas que eu ouvi fazer, foi no ano passado, quando ele trouxe aquele carro dos cachorros quentes. Yeah, ele tinha os condimentos presos no à volta, do, à volta da, da cintura. E ele, tipo, afasta o casaco, mete as mãos nos condimentos, como se fosse tipo Faroeste, onde está com as armas e fosse um cowboy. Essa imagem foi das coisas mais hilariantes que eu lembro de ter visto nessa altura. E não é qualquer pessoa que consegue arranjar nestas coisas que são, entre aspas, infantis e assim pouco naturais, que fogem um bocadinho àquilo que eu estava a dizer há bocado, e consegue torná-las engraçadas, consegue torná-las, epá, em bons momentos, em momentos que funcionem. E é isso que é o ponto forte do Dean Ambrose. Não é os combates dele, não é tanto as promos dele, que embora sejam, também sejam bastante boas e seja aquilo que tenha trazido, que o tenha trazido para a WWE com tanto hype, é mesmo esta naturalidade. Epá, e eu acho mesmo que ele vai ser daquelas estrelas em que tu a qualquer momento podes pôr no main event, que as pessoas vão para a loucura com ele, porque gostam mesmo dele por causa disto. Só que irrita-me é que eles não o protegem o suficiente para alimentar isto. Vai ter mesmo que ser só ele a proteger-se, porque olha lá. Sozinha. Então olha lá, o Seth Rollins venceu aqueles três tarolas no último pay-per-view. Sim, o Dean Ambrose é um dos tarolas. No último pay-per-view. O Randy Orton e o Roman Reigns, nem vê-los. Só o Dean Ambrose é que quis o... Não, mentira, ele disse que isto é um title tão giro. Eu dou-te a desforra pelo combate onde eu te venci. Yeah. Mas tem que ser pelo título. Isto é aquelas coisas que, pá, só mesmo o Dean Ambrose. Epá, e tudo bem, eu consigo aceitar ele. Eu consigo aceitar esta construção. Só que eu não consigo aceitar é ele depois de perder na Raw para o Bray Wyatt. Pá, e não me venham com as interferências. Eu estou farta de interferências. Eu estou farta de fantochada. E acho mesmo. Pá, chega! Chega com estas coisas. Isto. Ver um combate que está a ser construído, que anunciarem-me um combate entre duas pessoas e eu automaticamente saber que aquele combate vai ter interferências, pá, isso é treta. Isso é uma péssima coisa que estão a ensinar aos fãs. Estão a habituar os fãs a esperar isso é horrível. Portanto, ele estar a perder contra o Bray Wyatt na mesma edição em que está a lutar, em que está a tentar garantir um combate pelo título, é das piores coisas que... Eu não quero saber se o combate foi bom. Tu não fazes isso a uma pessoa que vai enfrentar o campeão pelo título. Tu não o metes a perder, é como a Paige, perder contra a Tamina uma semana antes de ir desafiar a campeã. Qual é que é o objetivo? Tu estás a tentar provar o quê? Que as pessoas que estão a lutar pelos títulos não valem nada? Cabe a ele, mas podia ser outro qualquer, porque isto é, as pessoas perdem com facilidade. Não. Eu não quero saber se é inventado, eu não quero saber se é por interferência. As pessoas precisam ter alguma credibilidade quando vão lutar pelo título. Epá, e depois tiveste... E depois tiveste a Stephanie no meio 90 a dizer assim: porquê é que havias de enfrentar o Seth Rollins? Tu perdeste na semana passada. Oh, estúpido, ele perdeu há 10 minutos atrás. E este é o problema do vosso booking. É que ele não só perdeu na semana, na noite passada, como perdeu há 10 minutos atrás. Epá! Este é o problema do Bray Wyatt, estão a perceber? É que eles não sabem o que fazer com ele. Eles não conseguem fazer nada com ele. Não têm ideias para o tornar empolgante. O que é absolutamente chocante, porque deveria ser fácil. E depois metem-no nestas coisas. É, ah, o Brian volta de lesão, faz um discurso super emocionado, praticamente chora, anuncia que vai entrar no Royal Rumble. O que é que vamos fazer com ele? Vamos pô-lo enfrentar o Bray Wyatt. Ele vai perder para o Bray Wyatt antes do Royal Rumble. Ah, mas não conta porque o Kane interferiu. Ah, o Dean Ambrose quer enfrentar o Seth Rollins pelo título. Então o que é que vamos fazer com ele? Vamos pô-lo num combate com o Bray Wyatt. Ele vai perder para o Bray Wyatt, mas não conta porque estavam lá os Stooges. E quem é que isto está a ajudar, minha gente? Não é o Bray Wyatt. É que ainda se o Bray Wyatt tivesse a ganhar alguma coisa com isto, o Bray Wyatt não está a ganhar nada. Ele anda perdido. Porque sabem porquê? Porque se as derrotas não contam, porque ah, estava lá o Kane, ah, estava lá os Stooges. Se as vitórias, se as derrotas não contam, as vitórias também não. Uau, essa foi... Ixi. Mas é que é verdade. A derrota do Daniel Bryan e a derrota do Dean Ambrose não conta. Porque é por isso que eles estão a fazer. Eles querem criar problemas, querem criar atrito entre o Daniel Bryan e o Kane, entre o Dean Ambrose e o Seth Rollins a caminho dos combates que eles vão ter. Mas não querem que eles ganhem ali. Então usam o Bray Wyatt. Então, o Daniel Bryan perde para o Bray Wyatt. O Dean Ambrose perde para o Bray Wyatt, mas não conta porque o Kane e o Stooges se enfrentaram. Então, mas se não conta a derrota, ah, não podemos culpar o Daniel Bryan e o Dean Ambrose, né? Os outros estavam lá para trabalhar. Então porquê que a vitória do Bray Wyatt conta para alguma coisa? Não conta. Não conta. Portanto, quem é que isto está a ajudar? Ninguém. É que nem nós, quer. Pois é, que ainda por cima assim, é que... Oh. Eu, pronto, este é o meu problema com o Bray Wyatt, que eu ia dizer que há bocado estavas-me a puxar para o assunto. E pronto, ele agora vai acabar com o coisa. Epá, e é isso, ele, o Bray Wyatt teve numa rivalidade com o Ryback, ninguém se vai lembrar. Começou aleatoriamente, porque as promos dele no início podem ser para qualquer pessoa. Ele venceu, e depois o Ryback foi lutar por um título intercontinental e o Bray Wyatt está ali a sobrevoar o roster à procura da próxima vítima. E yeah, ele tipo agora é quase a aparição do Undertaker, só aparece de vez em quando. Mas é que... Ai, a sério. Cansa a beleza de uma pessoa. Isto... Ai, cala-te. Isto... Bem, quem ganha isto? O Seth, não é? Mas acho que também não há dúvidas. Acho que o título de Seth Rollins daqui ou vai para o Roman Reigns ou vai para o Brock Lesnar. Se lhe quiserem dar a vitória... Oh, Ambrose, não me importa. Nadinha. Não importa, amigo. Que... Não, eu por acaso importava-me se eles dessem vitória ao Ambrose. Porque acho que é... Foi mal construído. Foi mal construído. Foi uma coisa de duas semanas. Não teve hype nenhum. Epá, vê-se mesmo que isto é só... É só mesmo passagem. Pela, é só mesmo pela network. É só mesmo para encher. Para ter qualquer coisa para pôr. Passou isso. Portanto, epá, era mau. Era mau o Dean Ambrose. É assim... Podia não ser mau, podia não o prejudicar. Só que lá está, tu já estás a desvalorizar tanto. O dinheiro já é tão prejudicado às vezes e aguenta-se que ele provavelmente sobrevivia a um reinado destes inventado. Só que lá está. Lá porque ele pode sobreviver, não quer dizer que o tenhas que pôr nessas condições quando não vais ganhar nada com isso, quando só estás a correr riscos. Portanto. Eu concordo totalmente contigo. Eu acho que o combate do main event vai acabar com o Kane, que vai interferir, o Roman Reigns aparece, Superman Punch e o tal. O Roman Reigns, a gimmick dele agora é só rir. Yeah. Está-me a roubar a gimmick a mim. John Cena 2. John Cena. Ok. Não, mas eu gosto da reação dele, o Dean Ambrose aparece no carro da polícia. Mas eu acho natural ele rir-se nessa situação, porque é mesmo naquela vez. Sim, aquela... Aí está bem. Não, mas faz sentido. Nessa situação faz sentido. Eu não quero é que ele se comece a rir num dia e começar a perder, sim, de forma maluca. Ele vai perder de forma maluca e começa sempre a rir. Não, começar a ter derrotas fortes e depois derrotas tipo com impacto. Que nem que a WWE provavelmente não vai fazer perder. Mas, pá, quer que ele reaja com seriedade. Não quer ter o John... Quer que ele reaja como a Becky Lynch. Ora. Acabou. É assim que eu quero que as pessoas, que os babyfaces reajam às suas derrotas. É como a Becky Lynch reagiu à derrota para a Sasha Banks. Acabou. É só isso. Isso é o que me faz importar. É o que faz os fãs interessarem-se. É o que faz os fãs investirem-se. Não reajam como o John Cena reagiu depois de perder para o The Rock no WrestleMania 28. Reajam como a Becky Lynch. É todos aqueles futuros superstars que estejam a ouvir a nossa podcast. É isso que tem que fazer. Um podcast. Daqui... O que é que foi? Calma. Na segunda-feira, o Paul Heyman vai ser o convidado do Steve Austin, no que vai ser, tenho já a certeza absoluta, o melhor podcast que o Steve Austin fez na Network. Eles já fizeram, já, isso vai ser um bocado para mim. Na Network. Ah, pronto. Eu fiz questão de acrescentar a Network já mesmo por causa disso. Pronto, está bem. Não digo mais nada. Mesmo que não possa-te falar certos assuntos e ser frontal em relação a certas coisas, o Paul Heyman é sempre extremamente interessante. Epá, é divertido de ouvir, é extremamente cativante. Eu consigo... É daquelas pessoas que nós conseguimos ouvir falar durante horas que não cansa. E eu, por acaso, estou bastante... É o primeiro podcast da Network, Chris Jericho e Steve Austin. Eu não vi com o Stephanie. Que eu também não vi com o Stephanie, não tenho paciência para a fantochada. E eu sinto mesmo que é o primeiro podcast em que... É mesmo o primeiro podcast que eles fizeram na Network. Que eu estou empolgada, eu não estava empolgada para o Vince, não estava empolgada para o Triple H, não estava empolgada para o John Cena, não estava empolgada para a Stephanie, e agora estou, porque é o Paul Heyman a falar. E porque mesmo que ele não possa revelar nada, mesmo que ele não possa ser, vá, revelar aqueles segredos, aquelas coisas, a mandar aquelas boquinhas que nós toda a gente adora e que depois nos mete a falar durante uma semana ou duas, ele ao menos é interessante, e eu sinto que nos assuntos em que ele vai falar, nos assuntos em que o podcast, que o Steve Austin vai falar, ele ao menos vai ser o mais sincero possível. E é uma coisa que eu não sinto com eles, com os outros. O que é? Uma coisa que eu não sinto quando o Chris Jericho está a fazer entrevistas. Porque é demasiado soft, é demasiado... Ah, sim, vá, vamos fazer perguntas básicas só para passar o tempo. Ah, pá, eu não vos estou a ouvir aqui para falar como se estivessem a falar num café. Se eu estou a pagar para isto, entre aspas, que é supostamente a teoria da Network, não é para vos estar a ouvir como se estivessem a ter uma conversa de café. Eu quero que vocês estejam a debater o que se está a passar. Porque ao menos o Steve Austin fez isso. Estás a perceber? Mesmo que o Vince e o Triple H às vezes tentem esquivar nesta ou naquela pergunta, pá, ao menos alguns dos assuntos vão ser. Vão direto ao assunto. Portanto, eu acho muito bem que se tenham feito as pazes com o Austin. É uma relação amor-ódio que deve durar para sempre. E estou interessada no de Paul Heyman. Espero que não me desiluda, porque por acaso estou mesmo interessada. Eu. Houve umas entrevistas, houve uma altura. Que o Paul Heyman fez uma entrevista com o Ariel Helwani de MMA Hour. Pai, aquela entrevista, não sei, acho que durou para aí 2 horas. E eu ouvi aquilo tudo sem parar, sem fazer intervalo. E é complicado estar a ouvir uma coisa durante tanto tempo sem fazer intervalos. Sem... Yes. Eu sei. Por isso é que nós metemos música. Ui. Não, e eu estava a ouvir aquilo e eu pensei, eu posso literalmente ouvir o Paul Heyman a falar durante um dia inteiro. Não vou cansar. E olha, por acaso foi por causa dessa entrevista que eu comecei, que estive interessado no livro do Brock Lesnar. Por acaso adorei. Leiam o livro do Brock Lesnar, sinceramente. Eu mais um apelo. Nós andamos aqui a trabalhar para eles, ou caralho. É pá, mas é que o do Brock Lesnar, eu gostei bastante, porque eu tinha uma ideia completamente diferente do Lesnar. Quando ele voltou para a WWE, eu mal me lembrava das coisas que ele tinha feito em 2003, 2004. Tipo, eu não me lembrava muito dele. E tipo, eu tinha uma ideia completamente diferente dele. Eu posso mesmo dizer que o livro de Brock Lesnar mudou a minha perspectiva e a minha opinião que eu tinha dele. Tipo, eu não achava, não é no sentido, ah, eu pensava mal dele, eu pensava que ele era um sacana e depois descobri que ele era um anjo. Ou ao contrário. Não, não é isso. Mas é que eu achava mesmo, tinha certas ideias do Brock Lesnar que eram completamente diferentes daquelas que eu depois acabei por ficar. Tipo, eu li o livro e foi tipo um bom, abre olhos. Ah. É aquela coisa do, tu percebes as coisas de forma diferente quando lês a perspectiva das pessoas. Pá, e o Brock Lesnar, pá, não é nenhum ser amado, não vai nenhum ganhar nenhum prémio da literatura, mas é uma boa leitura para perceber como é que funciona a besta. Sim, a besta. Só é Brock Lesnar, ele vai voltar! Pois bem. O rei vai voltar! O rei vai voltar. O rei é o que opera. Assim, já anda a perder, coitadinho. Yeah. Daqui a pouco perde a coroa. Já me digo. Daqui a pouco desaparece a coroa e tu perguntas, então onde é que está a coroa? E eu, pois, desapareceu. Continuas a ser má comigo. Ai, porquê mudar o hábito de uma vida? Já está bom. Bem, tá bem, acho que não há mais notícias. E nope. Ah, já agora, há bocado, off, estavas-me a falar da montanha, da mountain, que teve nas fotos. Tu viste a foto em que ele e o Colin Cassidy tiveram por os cotovelos em cima da Rene York? Não. Vai ao wrestling.pt, vai ver já isso, vai ver já isso. Vai, eu pus lá essa foto está tão gira. Coitada, ela parece mesmo mana no meio daqueles dois. E também são pequeninos os bichos. Já está, já encontrei. Mas já vi. Não está tão engraçada a foto. Por acaso? A cara dela. Epá, não, mas sabes que sonho é que eu tive em relação à Mountain que eu estava a querer dizer? How you doing? Eu estava a pensar. Estás a ver quando... Tu já viste as temporadas de Game of Thrones, menos a quinta? Ah, oui. Sabes quando a Cersei escolhe a Mountain para ser o champion dela? Em que ela vai ter com ele e o escolhe. Eu estava a pensar. Eu lembrei-me disto porque vi a Stephanie ao lado do coiso. Eles não querem fazer um combate na WrestleMania 32 com a Ronda Rousey. Exato. Em que a Ronda Rousey... O que é que vem daí? Oh, só que a Stephanie não consegue enfrentar a Ronda Rousey porque a Ronda Rousey é a Ronda Rousey. Então a Stephanie escolhia como champion dela, à la Cersei, The Mountain! Contra quem? Contra a Ronda Rousey. Eu não estou a dizer que... Oh, minha gente, calma lá aí. Eu não estou a dizer que isto vai acontecer. Não estou a dizer que quero que isto aconteça. Nem estou a dizer que se quer... Não estou a dizer nada. Isto foi uma ideia que eu estava a andar na rua. Epá, na minha cabeça via tinha visto a Cersei a escolher a Mountain para enfrentar o Oberyn Martell. Então eu pensei... Tipo, na minha cabeça vi mesmo a cena, a Ronda Rousey no ringue, a dizer: vá, Stephanie, vá, vem-me enfrentar, o que é que estás à espera? E ela: eu escolhi um representante da Mountain. Mas eu parecia tipo... É que literalmente vi isto a acontecer na minha cabeça, foi tipo uma visão. E eu... E depois, tipo, em 5 segundos a Ronda Rousey fazia a Mountain desistir. Ah, sim, tal e qual. Não, mentira. Um homem que bate um recorde de mil anos. Isto agora já sou eu a inventar, porque eu só tive mesmo a visão da Stephanie a dizer: que tá, meu champion! E. Não, mas agora, a sério, sabes o que é que fazias? Se tivesses de fazer este combate, se tivesses de bocais de combate, a Mountain, o tipo, coitadinho, que não se chama Mountain, mas para mim já é Mountain, agarrava na cabeça da Rousey e as pessoas. Oh, isto foi o que ele fez ao Oberyn! Meu Deus, o que é que vai acontecer? A Rousey agarrava-lhe no braço e tal, armbar, acabou. Isto é para tu ver as ideias que me vêm pela cabeça. Vou repetir. Isto eu é não... tudo menos possível. Eu não estou a dizer que isto pode acontecer. Eu não estou, e nem sequer estou a dizer que isto deve acontecer. Eu não estou a dizer que isto é uma boa ideia. Só estou a dizer que isto foi uma visão que me apareceu. Exato, quando eu estava a andar na rua. Eu percebo, a mim acontece muitas vezes. Isso é uma coisa com a qual eu sonhei. Estava a andar na rua. Sonhos de dia acontecem frequentes. Às vezes estas coisas aparecem-me na cabeça e eu nem sequer sei. Eu percebo a tua mágoa que eu sou igual. Epá! Mas é que eu fiquei mesmo com a ideia. Mas, epá, Cersei, Stephanie, não sei, há qualquer coisa de semelhante. São boas. Pronto. Ficaste aqui? É? Ficamos para a semana fazermos então coisa. A análise ao Elimination Chamber. Vais ver em direto. Achas que sim? Eu tenho vida para isso. Quando é que é o Money in the Bank, já agora? Só para saber quando é que é o próximo. Junho, 20 e poucos, para aí. Não, 20 e poucos. A tua prima é que é 20 e poucos. Escrevi ela, mas eu não deixo. Isto nem sequer é uma coisa que faça sentido. É 20 e poucos. Ah, meu Deus. É 14 de junho. Então foi o que eu disse. Então passo. É a seguir ao Santo António. Para a semana fazemos a análise ao Elimination Chamber. Depois na semana a seguir fazemos a antevisão para o Money in the Bank. E depois na semana a seguir fazemos a revisão do Money in the Bank. Ou seja, nós literalmente durante as próximas 3 semanas vamos estar a fazer uma edição todas as semanas. Ui, não sei se posso. Passas a poder. Começam as festas pimbas e isto é muito complicado. Isto. Começa-se a andar na galerice. Que tu és terrível. Bem. Andar a dançar com as velhotas. Até à próxima edição. Foi um prazer. Foi um gosto. Antiga Neste. Foi um gosto. Bravo, Ambrósio.